336/2010 do gabinete, enviando informação complementar ao pedido de informação número 8/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 38/2010. Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis número 1522/2009, plano plurianual, e 1523/2009, lei de diretrizes orçamentárias e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Pedido de informação número 14/2010 do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Encaminhar cópia do processo licitatório na modalidade concorrência pública sobre o número 4/2010. Em seguida, o senhor presidente deferiu os requerimentos e os pedidos de informação e encaminhou os projetos para as comissões darem seu parecer e anunciou o expediente do plenário, sendo usado pelo vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Parabenizou a festa. Da comunidade de Pitanga Baixo. Lembrou-se da inauguração do mini ginásio ao lado do ginásio de esporte e solicitou à mesa o envio de ofício para a Secretaria de Esporte para saber os dias de funcionamento da cancha, pois é mantido pelo município, mas que abre somente quinta, sábado e domingo, e como é feito o agendamento. Comentou os valores pagos pelos vendedores ambulantes ao município e da cobrança dos valores na FECOP. Solicitou à mesa o envio de um ofício à administração para que seja feita a reavaliação de valores cobrados dos ambulantes. Aparteado pelo vereador Fabrício, informou que se fez uma indicação para que os valores cobrados aos ambulantes do município sejam diferenciados dos que participam das feiras. O orador relatou que conversou com o funcionário da saúde, responsável pelo transporte, o qual informou da existência de diário de bordo dos veículos usados na saúde nos dias 27, 28 e 29 de agosto e nos dias 24, 25 e 26 deste mês. O veículo ASB 3051 da Secretaria de Saúde, o qual levou secretários e mais algumas pessoas para um curso de psicoterapia em Marechal Cândido Rondon. O que chamou a sua atenção foi que o secretário estava na licença. Estava de licença, informou a vereadora Olga e ao vereador Fabrício, que fazem parte da Comissão de Saúde, e à mesa diretora, que vai adiantar nesta casa um pedido de informação para saber qual a quilometragem feita pelos veículos nas datas acima mencionadas. Aparteado pela vereadora Adir, que pediu confirmação que o secretário estava licenciado e utilizou o veículo do município para fazer um curso particular, que foi confirmado pelo orador. O orador quer saber se essa viagem foi autorizada pelo prefeito. A parte pelo vereador Aguinaldo, que deseja ter mais informação para a clareza da situação, pois embora o curso seja particular, o executivo possui um plano de carreira, existem recursos disponibilizados para aperfeiçoamento dos serviços públicos. Precisa averiguar também a denúncia por parte desse funcionário, pois ela tem que ser colocada de forma clara e transparente, devendo ser formalizada nesta casa. O orador perguntou ao vereador Aguinaldo se eu mesmo tenho conhecimento, se nos últimos dias o secretário Valdomiro encontrava-se em férias ou se estava em exercício. E obteve como resposta que o vereador Aguinaldo não sabia. Parteado pelo vereador Aguinaldo, indagou se havia portaria de licença ou não, pois se ele encontrava-se em licença, tem que ter uma portaria de licença. O orador informou que no seu pedido de informação pretende obter resposta do que realmente aconteceu. Parteado pelo vereador Aguinaldo, indagou o orador que disse que esteve essas informações de um funcionário sobre essa questão e afirmou novamente que não conhece desta licença, mas se ele estava, tem que existir uma portaria concedendo. Não existe licença verbal. Se a licença existiu e o curso estiver fora do plano de aperfeiçoamento dos funcionários, o ato seria incorreto, mas que não tem como tomar conhecimento hoje, que no momento está no campo inquisitório de obtenção de provas. O orador encerrou dizendo que vai esperar chegar a resposta ao pedido de informação para esclarecer o que realmente aconteceu na Secretaria de Saúde. A seguir, Antônio Adir de Lara utilizou da palavra para parabenizar o time de futsal de Pitanga, que tentou falar com o secretário de esporte para saber o que está acontecendo com os jogadores, se estão sentindo falta de apoio para o jogo da próxima quinta-feira. Relatou que esteve sábado no quarteirão Aparecida, quando levava documentos da emenda do deputado Moacir Micheleto, convidou a todos para os a todos os munícipes para participar do primeiro jantar dançante da Associação Comercial e Empresarial de Pitanga, que fará o lançamento da promoção do final de ano no Centro de Eventos Dom Antônio, que acontecerá no dia 1º de outubro, iniciando às 20 horas. Em seguida, utilizou da palavra o vereador Fabrício. Parabenizou a vitória do time futsal de Pitanga sobre o time de Quedas do Iguaçu. Parteado pelo vereador Meco, que perguntou se o orador tem conhecimento se os jogadores estão sendo pagos. O orador respondeu que não sabia, pois não pertence mais à diretoria. Comentou da FECOP, onde cada comerciante paga R$ 350 a R$ 400 pelo uso do estande. Pagamento este que será utilizado para a locação do local onde a feira será realizada. Nada entra para os cofres do município, lembrou os comerciantes. Para agradecerem os deputados André Vargas e Artagão Júnior a verba da construção do centro de eventos no antigo pátio. O vereador Aguinaldo relatou que as palavras utilizadas na tribuna não sofrerão responsabilidade criminais e as pessoas que ouvem terão que interpretar e buscar complementar as informações quando são colocadas sem provas. A FECOP é uma realização particular e não do município. Aparteado pelo vereador Meco, comentou que solicitou à mesa que enviasse um ofício solicitando a reavaliação de valores cobrados. O orador relatou que a maioria das informações podem ser verificadas antes de entrarem em discussão. Citou como exemplo a licença ou não do secretário, pois toda licença tem que ter portaria e publicada no jornal. E a Câmara possui todos eles disponíveis no arquivo, podendo o vereador Meco verificar antes de comentar na tribuna. Parteado pelo vereador Meco, solicitou fazer uma investigação ou até uma SEI em cima desses funcionários que estão trabalhando na campanha e são cargos em comissão, para saber se eles foram oficialmente licenciados ou se foram somente licenciados verbalmente. O orador pediu para que o vereador Meco trouxesse provas para que justifique a abertura de uma SEI e não de disque, como foi colocado. Comentou também que o vereador Meco falou que funcionário responsável pelo transporte comentou a viagem do veículo. Perguntou o vereador Meco se obteve uma resposta nos últimos dias. Sendo essa a resposta do vereador Meco. Continua o orador falando que só existe uma pessoa responsável pelo transporte de Pitanga, que é o senhor Odair. Apartado pelo vereador Meco, pediu à mesa para que solicitasse informações de onde esteve esse veículo e que ia fazer um pedido de informação, e solicitou que o vereador Aguinaldo vote a favor desse pedido. O vereador relatou que que não há necessidade de um pedido de informação. O orador comunicou ao assessor do Executivo, o senhor Amauri, que se encontrava nessa sessão, que sem precisar de pedido de informação, vai buscar essas informações colocadas pelo vereador Meco. Trata-se de uma acusação de um fato grave, que não quis mencionar o nome, mas que indiretamente o fez. Em aparte, solicitado pela vereador Meco, informou o orador que já havia cedido 3 apartes e não iria ceder mais, que o mesmo não citou o nome do funcionário, mas o envolveu. O senhor presidente solicitou ao orador Aguinaldo, já que o mesmo não está concedendo a parte, que fale somente à presidência, que vai verificar esta acusação. Essa administração tem muitos pontos negativos, tem muitos erros, várias falhas que precisam ser corrigidas. Questionou qual administração não errou. Lembrou que o vereador Meco participou da ceia do transporte escolar na administração passada. Comentou que o vereador Meco não aceita ouvir pacificamente quando o orador usa a palavra. Mas o vereador Meco vê só o lado negativo. Não comenta da cidadania dos bairros, questionou se o vereador sabia que foram feitos 9 quilômetros de cascalho, que isso não é disque, é documento, demonstração clara e objetiva. Após a eleição, vai adentrar a casa com um projeto que vai transformar gratuito o transporte coletivo dentro de Pitanga, para as pessoas carentes. Existem mais de 20 milhões investidos pelos deputados de Pitanga, que a informalidade precisa ser combatida em Pitanga, pois está fazendo o comércio formal ter prejuízo. Existe uma série de interesses legais dentro desta casa, mas que prevalece o interesse político sobre o interesse público. Como líder do prefeito, deveria falar somente os pontos positivos quando sabemos que a administração tem erros, mas garante que são menores que as administrações anteriores. Que o executivo tem os atos disponibilizados nos meios eletrônicos, conforme a legislação exige. Os relatórios podem ser acessados mensalmente, bimestralmente e semestralmente. É só querer visualizar a situação orçamentária do município. Os vereadores podem falar o que quiser, pois na tribuna tem imunidade em relação à palavra, mas que não vem sendo utilizada de maneira com que entende correta. Comentou, se for verdade o que foi colocado nesta casa, o senhor Odair vai ter que contribuir com a investigação para penalizar quem cometeu esses erros. Quanto o seu prefeito tem conhecimento, tem quase certeza que não sabe. Mas também não sabemos se este curso não é de capacitação dos funcionários, que essas informações podem ser buscadas através do ofício assim, evitando uma discussão sobre esta matéria. Prevalecendo o interesse político, questionou o senhor Amauri, que se encontrava nesta casa, se utilizarem do veículo para fim particular, estando o secretário de licença, está errado. Mas tem que ver se, de quem é a culpa. Se a assessoria do prefeito falha, ela tem que ser penalizada, mas precisa oportunizar um procedimento para que se apurem as responsabilidades. Quanto à fiscalização referente aos ambulantes e das pessoas que não contribuem com o comércio, contribuem o município. O município precisa estruturar-se. O executivo necessita de mais funcionários, pois existem muitas leis refeitas, mas falta fiscalização. Precisa ser verificada a questão orçamentária dos gastos com o pessoal, pois o município já teve avisos do TCE, em razão do grande número de funcionários. Os funcionários dos cargos em comissão podem fazer política desde que estejam em licença. Quais os funcionários que não estão de licença e estão fazendo política? Nesta casa, devemos abrir procedimentos administrativos para apurar com fundamento, com base. Em seguida, o senhor presidente, não tendo a ordem do dia, anunciou o pequeno expediente de explicação pessoal, sendo utilizados pelos vereadores Meco, Adir e Aguinaldo. Nada mais havendo para ser tratados nesta sessão, o presidente da Câmara de Vereadores declarou encerrada seus trabalhos às 20h30, determinado a lavratura desta ata, que vai ser assinada por ele e pelo segundo secretário, vereador Dirceu. Plenário, vereador Nestor Rodensky, Câmara Municipal de Pitanga, Estado do Paraná, 28 de setembro de 2010, terça-feira, e convocou outra sessão para hora e dia regimentais. João Edival Aramone, presidente, Dirceu Agostinho Bastante, secretário. Em discussão. Em votação. Senhor presidente, só gostaria que fosse feita uma retificação na ata da questão do transporte coletivo gratuito. Ali ficou, da forma como colocou, ficou integral. Inicialmente vai ser parcial esse transporte coletivo gratuito dentro do município, cujo projeto ainda vai vir para essa casa. Será atendido, vereador, seu pedido. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo. Ofício número 34/2010 do gabinete, em resposta ao pedido de informação número 12/2010 de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Ofício número 34/2010 do gabinete, em resposta ao pedido de informação número 11 de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin. Ofício número 343/2010 do gabinete, em resposta ao pedido de informação número 3 de autoria do vereador Adelir Castilho Maldana. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 39/2010. Altera os anexos da Lei Municipal número 1522/2009. Plano Plurianual e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 40/2010. Altera a Lei Municipal número 1582, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e seus anexos e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 41/2010. Estima a receita e fixa a dispensa do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2011 e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 42/2010. Abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis 1522, plano plurianual, e 1523, lei de diretrizes orçamentárias e dá outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 5/2010, de autoria do vereador Aguinaldo Bujanski de Jesus. Dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino de Pitanga em todas as solenidades do município. Substitutivo do Projeto de Lei Ordinária número 37/2010, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Altera dispositivos da Lei Municipal número 1157, de 28 de setembro de 2003, e da outras providências. Indicações. Indicações número 12/2010, do vereador Antônio Dirdelara. A escassez e o reaproveitamento de água tornou-se um dos assuntos mais debatidos pela sociedade. A necessidade em pavimentar o solo para manter a limpeza a de nossas ruas, praças e logradouros públicos. Além do embelezamento, acarreta em algumas consequências das nossas no meio, para o meio ambiente, pois é uma das formas de impermeabilizar o solo e impedir a absorção da água das chuvas, interferindo no ciclo hidrológico. Na busca de uma solução viável e responsável de modernizar nossa cidade, minimizando as consequências dessa interferência, indicamos ao Executivo Municipal que, conforme disposto no artigo 91 da Lei Complementar, institua e padronização dos passeios em nossa cidade, regulamentando a construção de novos e da reforma nos existentes, aplicando pavimentação antiderrapante e ecologicamente correta, contribuindo para o desenvolvimento consciente de Pitanga. Requerimentos. Requerimento número 17/2010, do vereador Adelir Castilho Maldan, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando o feitio de um bueiro na localidade de Vila Nova, na saída para a estrada que vai próximo à igreja. Requerimento número 172/2010, do vereador Carijó, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a troca de prancha de uma viga na ponte do Rio Bocó, próximo à propriedade dos Torazinho e Meure. Requerimento número 173/2010, do vereador Adelir Castilho Maldante, requerendo o envio de ofício à Brasil Telecom, solicitando a restauração de um aparelho telefônico tipo orelhão, situado na localidade de Rio Saudade, zona rural. Pedido de informação número 15/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, encaminhar o envio de cópia dos diários de bordo do ano 2010 dos veículos Fiat Uno placa ASB 3051 da Secretaria Municipal de Saúde. Pedido de informação número 16/2010, do vereador Ângelo Américo Chimim, encaminhar cópia dos requerimentos de férias e licença e respectivas portarias dos servidores no ano de 2010. Correspondência recebidas. Da Câmara dos Deputados, informando os recursos no orçamento da União empenhadas ao município de Pitanga, Paraná, de janeiro a agosto de 2010. Da Câmara dos Deputados, informações dos recursos do orçamento da União pagos ao município de Pitanga, de janeiro a agosto de 2010. Do Ministério da Educação, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, diversos programas. Aqui. Requerimento número 174/2010. Licença para tratar de interesse particular de conformidade com o inciso 2 do artigo 88 do regimento intenso dessa casa pelo período de 30 dias, contados a partir do dia 7/10/2010. Pitanga, 5/10/2010, Antônio Dir de Lara, vereador. Essas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Encaminho o projeto para as comissões. Passando para o expediente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, senhora vereadora Olga, demais vereadores, funcionários da casa, funcionários municipais que aqui se fazem presente. Ex-presidente dessa casa, vereador e prefeito de Pitanga, João Flávio Ribeiro Wolff, é uma alegria tê-lo nessa noite aqui junto assistindo os trabalhos dos vereadores dessa casa. Agradecer a presença dos demais e quero fazer um agradecimento muito especial à minha filha Flávia, que está aqui hoje assistindo a reunião da Câmara. Segunda reunião, né, Flávia, que está assistindo. 18 anos de casa. Também, também foi se esconder no Mato Grosso, daí ficaram em mim. Quando estava aqui, estudava, daí não podia vir. Vê como é que é, né? Às vezes até os próprios familiares têm dificuldade de vir assistir uma reunião dos vereadores, pelas circunstâncias que acontecem. Quando estão estudando, pode faltar aula. E aqui é marcado uma vez por semana. Então tem essas dificuldades, né, vereador? É, hoje tem, através da internet, dá para acompanhar. Eu quero, primeiramente, justificar o requerimento que eu entrei nessa casa, que é solicitando a restauração de um aparelho telefônico tipo orelhão situado na localidade do Rio Saudades. Já fiz esses tempos, Roberto Richo, já fiz esses tempos, já imediatamente foram lá consertar, não durou 3 dias, deu problema de novo. O que há reclamação, que os técnicos, quando eles vão fazer o conserto está durando muito poucos dias, e acontece novamente. Então nós vamos fazer a nossa parte, e eu não sei o que está acontecendo, porque eu não entendo como é que antigamente não dava tanto problema. E agora, ultimamente, depois que veio esse tal de celular, os orelhões não funcionam mais. A gente cria até uma suspeita que é para não funcionar mesmo. Eu tenho mais aqui requerimento. Solicitando o feitinho de um bueiro na localidade de Vila Nova. Até é dois até. Colocado um aqui. Que é na rua que é ao lado da igreja, que dá saída para a linha dos Varmelin. Uma referência. Lá na Vila Nova. E também estou solicitando a troca de prancha e de uma viga na ponte do Rio Bocó, próxima à propriedade dos Tarazinhos. É, na zona rural também, claro. É, também já fiz requerimentos, já esses tempos. O senhor Pedro Wiesner, que faz a linha de leite, passa com o caminhão nessa ponte. Ele que pegou lá e deu uma consertada, e tem que a prefeitura fazer essa ponte, tem que trocar uma viga também. Eu gostaria que o vereador líder do governo interferisse junto ao executivo, que seja feito essa ponte, que tem uma viga de 4 metros, que lá era 8 metros de vão, como foi feito, um pilar no meio, então é 4 metros, então não é assim uma viga tão reforçada, porque o vão ficou mais curto. Mas é uma linha de leite, você chega a dar um acidente lá de cair um, se tomar uma viga, um caminhão cair no rio lá, com certeza a prefeitura vai ter que indenizar o prejuízo do proprietário. E várias pontes na região lá que eu vi que tem que ser feita. E a gente espera que agora, até o fim do ano, seja feito esses reparos. Eu recebi aqui a resposta, um ofício aqui da resposta pedindo informação, aprovado pelos demais vereadores, que veio aqui, ó, dizendo assim, a resposta pedindo informação número 3 de 2010, requerida pelo vereador Adrico Castilho Malvão, enviado através do ofício número 113/2010, estamos encaminhando o relatório emitido pelo Departamento de Recursos Humanos, referente aos profissionais médicos contratados pelo município, conforme solicitado. Contratado. Mas aqui veio, eu creio que deve ter algum equívoco, não sei o que aconteceu, mas aqui tem o nome do Dr. Jair Esmazeiro, João Batista de Moraes Ferreira, Marcos Labranuc, Roberto Luiz de Luca e doutora Helena Toyoka Kakazuka. Então vejam bem. Eu imagino que aqui está pedindo os contratados, que veio os concursados. Então deve ter havido algum equívoco. Mas vamos ver o que a gente pode resolver aí na frente. Vereador, permitam uma parte. Vendo que a Vossa Excelência fez esse pedido, e até um pouquinho antes da sessão, durante a sessão aqui, agora que a secretária estava lendo a ata, nós em conversa, daí sobre esse pedido teu de informação, acho que eu vi também, realmente deve ser os médicos contratados, mas eu aqui, como faço parte da área de saúde, a gente sabe de alguns profissionais que trabalham ao nosso município e posso falar o nome de alguns, né? Pode ser que eu esqueça de alguns, os contratados que eu sei que trabalham no nosso município. Tem o Dr. Flávio, que ele é o cirurgião vascular, que trabalha aqui, o Dr. Emerson, clínico geral, o Dr. Nelson, que é o urologista, doutora Carolina, que é a pediatra, tem o doutor, agora eu não lembro, eu sei que o sobrenome dele é Leal, eu não me lembro, acho que João Leal? João Leal, que ele é o otorrino, daí tem o doutor L, amigo do nosso nobre vereador Meco, ele é lá da Barra Bonita, doutor Vander, neurologista, doutor Antônio, ortopedista, e a doutora Ana Paula, ginecologista. São esses que eu recordo, assim, de cabeça, né, que são contratados pela prefeitura. E aquele menino lá, o filho do Val Maria lá? Doutor Marco. Isso. Boa lembrança. Então são 10, né? Se não falha a memória. Permite uma parte? Pois não. Vereador Fabrício nos informa o nome desses profissionais. E se esses profissionais, eles são contratados pelo município ou são ainda através daquela clínica Mato Rico? A senhora sabe dessa informação? Acredito que, permita novamente, acho que o contrato dessa clínica que houve, esse maior efeito, boato, naquela época lá que teve, mas eu acredito que são, hoje tem outras clínicas, né, que surgiram, e tem uma clínica, agora eu também não recordo o nome, que tem a contratação desses profissionais que estão fazendo. Pois não. Só para esclarecer, essa clínica foi aquela da polêmica, sim. Aquela clínica que não existe lá no Mato Rico. Só no papel. O qual esse meu amigo, doutor Hélio Magno, é sócio proprietário. Até por sinal, eu quero esclarecer, vereador, inclusive hoje, já para os vereadores, para os nobres pares, já que tem essa dúvida da polêmica, hoje entra em discussão e votação o pedido de informação número 14, solicitando cópia da concorrência pública número 4. É quando o vereador Fabrício diz que existem várias firmas, inclusive é para nós podermos esclarecer que houve uma substituição, vereador Carijó, nessa clínica Mato Rico, parece que já não faz mais parte, pelo menos é que nós tivemos a informação, que ela já não faz mais parte desta, que teve vários aditivos, deste processo aqui em Pitanga. E foram feitos essa concorrência pública, o qual várias clínicas, ou várias firmas, ganharam essa concorrência. O qual eu queria que os nobres pares, se alguém tivesse o vereador líder ou até mesmo o vereador Fabrício, que tem conhecimento da saúde, quem foram as firmas que ganharam essa nova concorrência? que está substituindo, que era por um ano, a Clínica Médica Hospitalar Mato Rico. Permite só uma parte, vereador Carijó. Pois não. Vereador Neco, na verdade, aquela licitação que nós tínhamos, vereador, perdão, presidente, o Carijó que está com a palavra, na verdade, ela teve um prazo inicial, um prazo final dentro de um exercício. Na verdade, não houve substituição nenhuma, houve um outro procedimento licitatório. Não houve renovação de contrato. Simplesmente houve um novo procedimento de licitação. Tanto é que deu origem a esta licitação, que é pedido de informação do vereador Meco. Perdão, eu acho que essa intervenção, essa parte dos vereadores, é bom porque ajuda a esclarecer. Vamos recolher as informações e eu também, como faço parte da Comissão de Saúde, o vereador Fabrício também e a vereadora Olga, o vereador Fabrício presidente. Mas eu quero aqui, já que estamos falando em médico, que há dias atrás, inclusive fiz um voto pesar à família, o senhor Povo Leal, que faleceu, entrou em óbito em Guarapuava, estava internado no Hospital São Vicente, e teve que ser transferido para Guarapuava. Eu estava lá dando apoio aos familiares, a pedido deles. E a ambulância, as duas ambulâncias de Pitanga, uma estava em Curitiba, uma estava em Cascavel. Aí o médico achou que ia descer uma UTI imóvel. Médico jovem, doutor Maico, eu senti assim, que o médico tinha medo de fazer essa transferir lá para Guarapuava, que tinha sido outro imóvel pela gravidade do seu estado de saúde. Mas estava aqui só com o aparelho de respiração, como chama, oxigênio. E eu, umas horas, senti assim que não conseguia, vejo bem, não se conseguia uma vaga na central de leitos. O hospital se empenhou, eu quero fazer aqui, por isso que estou falando. O empenho lá no hospital, os funcionários se empenharam, de toda forma procurando e cada pouco ligando na central de leitos para conseguir uma vaga numa UTI. E não consegue vaga. E já fazia 2 dias que estava aquele problema. Aí foi conseguido uma vaga em Guarapuava. O médico achava que tinha que ser uma UTI imóvel. Ligaram, Guarapuava não tinha disponibilidade da UTI imóvel. Ponta Grossa também não. E Campo Mourão também não. Mas agora opinei que, ó, eu acho que do jeito que ele estava, só no oxigênio, e a ambulância foi ligada, entrada em contato com a ambulância, inclusive o motorista, o senhor Cláudio, que diz, eu estou saindo de Curitiba agora, se chegar lá, se precisar, eu faço, transfiro dele para Guarapuava, em 4 horas, no máximo, eu estou aí. Mas daí chegou, numa hora chegou a ambulância, nem uma hora, chegou a ambulância de Cascavel, eles me ligaram que iam fazer a transferência. Eles disseram, ó, colocou ele dentro da ambulância aqui. Ele já está só no oxigênio. Na ambulância também tem o aparelho de oxigênio. Embarcando na ambulância aqui, numa hora está dentro do TIM Guarapuava. E realmente, dali uma meia hora, eles me ligaram que iam fazer isto. E o que eu quero dizer aqui, ó, e acho que merece, eu não lembro, querido, o vereador Fabrício Marcilhas, aquele enfermeiro bem altão que tem lá, como é que é o nome dele, um bem jovem ainda, mas... Leandro. Leandro, exato, Leandro. O Leandro, eu apoio, muito bom também, doutor Marco. E o que eles fizeram? Eles acompanharam na ambulância. Então vejo bem, a gente tem que fazer cirurgia para eles. Porque eles pegaram e acompanharam o paciente até lá na UTI, em Guarapuava. Então eu achei que aqui... Que merece ser feito esse elogio para eles, porque não é muito fácil alguém fazer isso. A eleição, senhor presidente, tem mais tempo? Mais 5 minutos, vereador. Obrigado. A eleição aconteceu no domingo passado. Eu acho que Ipitanga transcorreu tranquilo e calmo aí, processo democrático, e mostrou aos brasileiros que os institutos de pesquisas do Brasil estão perdendo a credibilidade com o povo brasileiro. Porque as pesquisas, eu tenho certeza que elegeram o Requião senador e tiraram a vaga senhor Maurício, do Fruit, Gustavo Fruit. Influenciado pela pesquisa. Davam 20 pontos para ele e eu vejo a diferença brutal que aconteceu. Então, esses institutos, no meu modesto pensamento, eu penso que eles vendem as informações que os partidos querem. Não tem outra explicação. Agora, é engraçado, no sul, lá no estado do PT, na frente, lá bateu certo a pesquisa. Então, prova que tem fraude na pesquisa. E aqui saíram com cargo de som na cidade, provocando que os vai ganhar a eleição. E nós sabemos, aqui ninguém, todo mundo sabe, os que estamos dando a honra de assistir essa reunião essa noite, sabem muito bem, sabe muito bem que tem uma parcela de eleitor que vota no que vai ganhar, não quer perder o voto. Pois não. Mas aqui em Ipitanga, Osmar ganhou a eleição. Sim, ganhou. Eles estavam anunciando aqui em Ipitanga. Não. Vossa Excelência sabe. E Vossa Excelência sabe que a intenção é, diziam, ao menos lá no céu, lá que diziam, e eu sei quem fazia isso, que era no Paraná. E também andaram jogando os panfletos na rua aqui na sexta-feira, foi? Uns panfletos, e depois ir na rádio dizer que estão sujando e fazendo de derogado, e eu sei que foram eles mesmo que jogaram. E daí culpa os outros. A coisa mais ridícula, mais feia que pode ter no ser humano é cometer um crime e dizer que foi outro. Isso é essa tamanha covardia que eu acho, é isso aí. Acho que o cidadão, se ele faz, ele tem que assumir. Mas o Alexandre Cury, candidato que eu apoiei, foi o mais votado no Paraná e aumentou a votação na vez passada. E aqui em Ipitanga, com mais um pouco aqui, mais um pouco, o prefeito ganhava do Alexandre Cury com o senhor deputado Artagão. E o vereador Edilson, o vereador Aguinaldo, é o que mais falava nessa parte lá atrás, eu estou começando a concordar com vossas excelências. Quando eu dizia, os que mais falavam isso. Daqui um ano o povo esquece tudo. Não levou um ano, pois já estavam votando o candidato do homem. E a promessa do interior foi brutal também. Promessa de cascalho em tudo que é lugar. Tomara que seja cumprido, que quem ganha é a população. E nós estamos aqui para apoiar tudo que for bom para a população de Ipitanga. Eu agradeço a atenção de vocês todos e meu muito obrigado. Está ali o uso da palavra, senhor vereador. Peço a palavra. Concedido, senhor. É resposta pedindo informação, vereador. Senhor vereador, vereadores, amigos aqui presentes. Eu tenho duas respostas de pedido de informação aqui. O qual uma nós fizemos sobre preocupação nossa sobre aqueles tratores da patrulha agrícola. Já chegou, tá nas mãos. Como também, vereador Carijó, horas máquina. Está aqui aonde foi feito o serviço. E a resposta, ou melhor, o processo licitatório. Acredito que nós estaremos dando uma analisada e e confirmar se realmente esses horários, essas horas máquina, foram utilizadas, foram feitas no interior. Eu queria também justificar o pedido de informação número 15 e 16, o qual tivemos na sessão passada, uma preocupação grande porque o veículo da prefeitura, um Fiat Palio, placa ASB 3051, foi por duas vezes daqui do município de Ipitanga até Marechal Cândido Rondon, ficou 3 dias no mês passado e 3 dias esse mês, num curso, qual o secretário, e aí nós até comentamos, falamos no, na sessão passada, a preocupação dos nobres pares, que nós, se o prefeito mandou, autorizou, desculpa, esse veículo sair daqui do município de Ipitanga, fazer esse curso lá em Marechal Cândido Rondon. Até por sinal, nós comentamos com o vereador líder a preocupação dele que eu teria que ter informação sobre as licenças, que existia portarias. Não existe, vereador. Não existe portaria. Eu não adiantava procurar nem nada. Somente requerimento que o prefeito faz e não precisa portaria nenhuma. Não estava tão desatualizado, não. E é dessa maneira. Ou nós tendo condição de chegar e conversar direto com o prefeito, que nós não temos, ou fazendo pedido de informação, o qual eu quero agradecer mais uma vez os nobres pares, desta preocupação. Se o prefeito autorizou, justifica-se. Qual o motivo? Ou por quê? E não é nada mais justo que nós todos termos a informação sobre o que está acontecendo. E o 16, encaminhar cópia dos requerimentos de férias e licença respectivas portarias dos servidores no ano de 2010. Eu acho que não é nada mais justo, mais lógico, que nós termos esse conhecimento. Afinal de contas, não é publicado. Afinal de contas, não está em edital. Então, não é nada mais justo que nós tivermos essas informações. Nessa mesma sessão passada, eu comentei sobre o ginásio esporte, sobre o mini ginásio, bocha, bolão, o qual muitas pessoas não estão tendo acesso. E quando vão, já está programado, já está lotado, porque são 3 dias por semana. Quero até agradecer o secretário de esporte, que já mandou a resposta. Não precisou nem fazer ofício. A comunicação está quase que nem... apuração da eleição. Em resposta ao ofício número 78, atendendo o requerimento do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, feito na sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2010, informamos que os horários de funcionamento da quadra de Bolão e Bocha são quinta e sexta, a partir das 17 horas, e nos sábados e domingos, a partir das 14 horas. E o agendamento é feito pelo fone 8807-6898. Senhor Luiz Afonso Grande Lima. O neguinho, o nego do Dimas. É uma quadra pública. Nós temos que agendar para poder jogar. Mas já veio a resposta. Eu acho que é interessante. Eu queria também solicitar e já pedir aos nobres pares que votem a favor desse pedido de informação número 4, ou melhor, pedido de informação número 14, que solicita cópia da concorrência pública número 4, por quê? Justamente por causa desta firma, Mato Rico, que não existia, somente no papel, e hoje, essas novas firmas que ganharam essa concorrência, que acho que existem, estas existem, acredito que nenhum vereador, principalmente da Comissão de Saúde, vereador presidente Fabrício, vereadora Volga, vereador Carijó, ter conhecimento do que está acontecendo na nossa saúde. De que maneira? Vereador, permita uma parte? Faz favor, vereador. Me fala que sentido que é em questão sobre as firmas que é contratada, né, que é feita as licitações para contratar os profissionais para eles trabalharem. O que, que é? Porque a empresa Mato Rico, acho que o vereador já tem conhecimento, já sabe, que a empresa Mato Rico, na verdade, o que, que foi? Ela tem uma empresa, que é o Dr. Hélio, lá, que foi feito, ele tem a empresa dele para contratação dos profissionais. Não é que os profissionais estão trabalhar na clínica dele. Isso aí de maneira alguma. Isso aí é para trabalhar no município, que tem o posto de saúde, tem os PSF, que é feito isso aí. Agora, qual que é a preocupação do vereador se existe uma clínica? Tá bom, eu tenho a minha clínica, né? Eu tenho a minha clínica, eu vou contratar os profissionais. Você acha que eles vão trabalhar tudo ali junto comigo, amontoado em cima, ou vão trabalhar nos postos de saúde, nos PSFs, que é feito para fazer esse tipo de contrato? Vereador Fabrício, volto a repetir, o senhor como líder, como presidente da Comissão de Saúde, não precisa ter medo. Nós não temos medo nenhum. Vamos para... A informação está aí. Se existe alguma coisa ou não, vereador, a promotoria vai dizer. A licitação da firma Mato Rico já está lá na promotoria, já foi entregue. Se tem algum problema ou não, nós estamos aqui para fiscalizar. Essa é a nossa, é o nosso objetivo, é fazer isso. Agora, se nós cruzarmos os braços, para que sessão? Para que nós estamos aqui? Eu acredito que a minha preocupação, já que o senhor diz que essa firma Mato Rico não tem problema nenhum, que simplesmente era para contratar, é legal? Se é legal ou não, vereador, quem vai dizer é amanhã ou depois a promotoria. Tá, a empresa que ganhou fora, que é essa agora, você sabe qual que é? A empresa que ganhou fora do Mato Rico, lá que houve a polêmica, sabe qual a empresa que está, que contratou os profissionais? Agora? É. Se eu soubesse, não tinha feito pedido de informação? Não, anterior, não esse agora que você fez. Não, antes era do Mato Rico. Isso, daí hoje é a clínica do Del Rio, que é do Dr. Hermes e da doutora Ana Paula. Eu não sei. Que foram feitos. Que são feitos contratação dos profissionais para trabalhar, para distribuir nos postos de saúde, nos PSF do município de Pitanga. Mas se o senhor tem todas as informações, não precisava fazer o pedido de informação. Mas aí que está. Por que agora tem o diálogo, tem tudo. É feito, é mais fácil chegar com um vereador ou com a própria prefeitura ou com o próprio secretário e pedir isso aí. Mas é difícil nós pôrmos no papel? Não é difícil. É até simples demais. Até quando na sessão passada nós comentamos, até o vereador líder falou que da falta de conhecimento da cidadania dos bairros. Realmente, vereador, eu não participei da cidadania dos bairros. Às vezes um pouco por a gente ser classificado até como oposição, como o senhor mesmo disse, que só vê os defeitos, não vê as coisas boas. As coisas boas, eu acho que não faz mais que a obrigação de nós fazermos. E não é só o executivo, o legislativo também. Agora, eu realmente, eu estive lá na Vila Santa Isabel, só quero parabenizar o trabalho que foi feito. Agora, nós queríamos que fosse feito mais com frequência. Nós queríamos que todos os bairros tivessem, eu digo com frequência, porque o próprio presidente aqui da Câmara, o qual representa aquele bairro, tinha preocupação da demora de atendimento. Mas, como é um horário político, um tempo político, e até quero parabenizar também, quando o vereador Carijó até disse da colocação em que, se demorasse mais alguns dias, o prefeito tinha conseguido mesmo. Tinha feito os dois, e até como fez, hoje os dois estão eleitos, tanto Artagão como André Vargas, e pro bem de Pitanga, que Deus ilumine eles e ele, que venha todas as obras que foi dita, inclusive nos telões, da quantidade de investimento que Pitanga vai ter agora com essa eleição. Nós só temos que parabenizar o prefeito das atitudes e agradecer também os votos que tivemos, que obtivemos no último pleito, dos candidatos ao qual nós defendemos, presidenta Dilma, senador Requião, senadora Gleice, deputado estadual Alexandre Cury, deputado federal Marcelo Almeida, o qual ficou na segunda suplência, e o governador Osmar Dias. Aqui em Pitanga, tivemos uma vitória, parece que quase 2-1. Infelizmente, para nós, do PMDB, do PDT, não tivemos a vitória dos Osmar Dias no governo. Mas foi uma, acho que foi uma disputa. Faz favor. Eu acho assim, uma coisa que tem nem na tribuna, o prof. avançou o tempo, pediu a parte para Vossa Excelência. Realmente, a vitória dos Osmar Dias foi 2-1. Agora, o que causou assim, estranheza, que a secretária de educação do município de Pitanga, estava lá com as palavras do Beto, que estava lá em cima do muro com o Beto. De repente viraram, saiu propaganda. E daí fazer vitória junto com, agora com o Beto, de ter ficado junto com o prefeito ali, ó, o candidato dele perdeu a eleição. Aquilo que ficou feio, eu acho. Eu acho que tinha de ficar junto, a secretária tinha de ficar junto com o prefeito. Ganhou, ganhou, perdeu. Agora ia fazer festa lá com os outros. Que... Acho que ficou até ridículo, senhor. Obrigado. Obrigado, vereador. É, realmente, a gente até disputa, eu acho que todos participam. Nós tínhamos um lado, o vereador Carijó, junto com o Beto, dois candidatos bons. E é, a política é assim. É um trabalho de um lado, e concordo com o senhor também com essas pesquisas, que desde lá do governo federal, estadual, todas, eu acho que foram manipuladas, porque não há como estarem totalmente erradas da maneira que foi. Eu acho que todas induzidas, eu acho que houve sim uma certa perca de credibilidade nessas... Faz favor. Prova mais uma vez o que eu falava aqui antes das eleições. O Lula não tem esses 84%, 90% da aprovação, não. É feito na manobra, na pesquisa, para influenciar o eleitor a votar no candidato dele. É muito inteligente o marketing. Isso sim, isso eu reconheço. Mas ele não tem essa aprovação. E nas urnas prova que não tem. Obrigado. É realmente. Daqui, dia 31, nós teremos outra. E quem vai trabalhar a Dilma, quem vai trabalhar a Serra. Agora está mais fácil, né? Só dois. É só isso. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, servidores públicos do município Pitanga e desta casa, Luci, diretora da Escola Liberal de Clotelvina, ex-vereador dessa casa, João Flávio, filho do vereador Carijó, servidora dessa casa, Sebastião da Borboleta Abaixo, os dois moços lá e o senhor lá, não lembro os nomes, servidor de Tinho, o rapaz ali, também não lembro o nome, enfim, os demais que participam dessa casa, a imprensa que nos acompanha pelos meios eletrônicos, enfim, a todos que nos ouvem nesse momento, e a gente agradece a presença de cada um aqui. Eu gostaria, Carijó, de iniciar por você aqui, por Vossa Excelência, perdão, com relação à secretária. Secretária sempre foi Beto. Sempre foi Beto. Até falávamos para nós que era Osmar. Eu sempre digo aqui nessa casa, independente de eu ser líder ou não, eu sempre coloquei minha posição, já fiz crítica ao executivo aqui na última sessão, exemplo disso. Mas a secretária sempre foi Beto de coração. Assim como eu fui Beto de coração, mas votei Osmar pelo grupo. O vereador Carijó sabe disso. Antes mesmo de se definir a eleição do Osmar, eu já falava sobre o Beto. Mas você faz parte de um grupo, na verdade, você tem que seguir o grupo. E eu votei Osmar. Osmar não sagrou-se vencedor, mas em Pitanga realmente teve uma votação expressiva. Maior votação que ele já teve na história de Pitanga enquanto candidato ao governo do estado do Paraná. Me permite. Mas a minha referência é o seguinte, eu acho que ela tinha que ter, por ser secretária do prefeito, ela tinha que ter o respeito com o prefeito, o grupo, e não ir lá na festa dos adversários, porque ela está acompanhando dos bairros. E é isso que eu verifico. Concordo inteiramente. Eu não mudo a minha opinião desse ponto. Concordo inteiramente, senhor vereador. Eu acho que realmente foi uma infelicidade muito grande da secretária, até porque existe uma hierarquia, não que exija obrigatoriedade de seguir o desejo e a vontade do prefeito, mas o diálogo, até porque exerce uma função de confiança, e pressupõe confiança, pressupõe diálogo, conversa, companheirismo, e se realmente isso aconteceu, foi uma infelicidade, como eu já falei aqui, é realmente muito grande. Eu acho que a secretária da Educação poderia ter se conduzido melhor nessas eleições, ou pelo menos ter sido mais transparente na intenção, já que absolutamente ninguém estava obrigando ela a votar no Beto Richo. Até porque o próprio grupo, muita gente era Beto realmente, tinha uma tendência muito forte e que acabaram indo com o Osmar realmente por Pitanga. Por a questão de um acordo com relação a deputados, governador e a própria disputa do cargo da presidência. Mas realmente a secretária deixou a desejar. Vereador Meco, com relação às licitações, questão de pedidos de informações, principalmente dos procedimentos licitatórios. Eu tenho dito aqui nessa casa que todos os procedimentos de licitação que são realizados quase na sua totalidade são feitos ou pelo pregão eletrônico, ou pelo pregão presencial, ou pela concorrência pública. E nós somos sabedores que principalmente nas modalidades de pregão, seja o presencial ou seja o eletrônico, nós temos uma publicidade ampla. Ou seja, a publicidade ela não se faz só nas publicações no Jornal Oficial do município, não. Ela se faz também na página que o município tem. E todas as licitações, elas são públicas, elas têm dia e elas têm horário para a sua abertura. Então, todas as licitações que se abrem dentro do município, é possível que nós já sanemos todas as nossas dúvidas no dia da abertura. Esta casa aqui assina o jornal em que são publicados os atos do município. Essa casa tem disponibilizado para os vereadores este jornal. Então é muito simples. E aí eu entendo a preocupação e a colocação do vereador Fabrício quando contestou as colocações do vereador Meco. Nós temos um jornal e nós temos uma assessoria aqui qualificada que pode nos dar subsídio realmente para esclarecer as dúvidas que nós temos. Então nós podemos muito bem, através dos servidores públicos, tomar conhecimento da abertura das licitações e participar da abertura da licitação. E nenhuma abertura de licitação nós podemos ser impedido de participarmos, sendo situação ou sendo oposição, vereador Meco. Então, eu até coloco aqui ao presidente, se não está acontecendo essa disponibilização, que eu acredito que esteja, que seja disponibilizado e feito esse acompanhamento das licitações que são publicadas e que são realizadas no município. Para que nós evitemos, sim, uma quantidade grande de pedidos e informações que nós podemos ter as respostas dentro dessa casa mesmo aqui. Vou citar só um exemplo. Esse pedido de informação que estaria sendo apreciado aqui, concorrência pública. Tenho certeza que as pessoas que acompanham aqui, que são responsáveis, sabem que tinha essa licitação sendo realizada no dia tal e no horário tal. E essa preocupação tem que partir de nós. Chegar no servidor, na pessoa responsável e perguntar, tem alguma licitação sendo aberta nos próximos dias? no município de Ipitanga? Tem. Qual é a modalidade e qual é o objeto dela? Então nós vamos lá acompanhar a abertura. Uma parte, vereador. Sim. Oh, vereador, eu concordo com o senhor plenamente. Olha, não tenho nada que discordar sobre essa parte. Agora, vereador, não tem problema. É um dispositivo que nós, vereadores, temos. É um documento que nós temos, como esse. É um documento que está aqui, horas máquina. Tô tirando. O município. Veja bem, vereador, é uma maneira de nós... É transparência. Nós estamos ajudando o prefeito. Eu acho que não tem motivo nenhum de votar contra. Não tem motivo nenhum. Qual é o problema? Será que vai gastar papel? Como o vereador, no exercício, na época disse, o vereador Batatinha? Eu vou economizar papel, pelo amor de Deus. Não vamos nem chegar nesse ponto. Então, eu acho que não é nada mais. É um documento. Um pedido de informação, o senhor sabe, o senhor que é advogado, o senhor sabe que é um documento que existe aqui na casa. É um documento que nós está aqui, está na mão. Eu acredito que não tem problema nenhum, não existe. Olha, não quero chegar mais a fundo. Não tem nada a esconder. Então, eu acho que não é nada mais justo quando nós comentamos, inclusive aquele comentário que teve, aquela polêmica de ir lá em Mato Rico e tudo, né? Mas ficou uma situação porque não existia firma. Então, a preocupação nossa era de ir lá ver se realmente tem ou não tem. Agora, se existe algum problema, eles vão ter que responder. É problema da firma, não é nem do município, né? Como o senhor mesmo disse. Então, é isso que eu digo, não tem. Teve uma licitação... Teremos, não, senhor vereador, acredito que o presidente vai, né, quando há uma discussão que tenha, não é polêmica nenhuma, não é nada mais justo do que nós estamos fazendo aqui, que é esse pedido de informação, eu acredito que seria interessante para qualquer um, e como está aqui, qualquer vereador que queira ter conhecimento sobre, está aqui na mão. Se há interesse dos vereadores, nós fazemos pedido de informação, é para nós entendermos o que está acontecendo, é só isso, por isso que eu pedi para que seja votado a favor esse pedido de informação. Olha, verdade, de forma alguma, quando eu estava fazendo essas colocações, eu quero, até porque não tenho esse direito, e a nossa lei orgânica, o nosso regimento não nos permite isso, tirar o direito, e a nossa democracia, tirar o direito de Vossa Excelência fazer uso das prerrogativas enquanto vereador. De forma alguma. O que eu só quero colocar aqui, na verdade, que eu acho, minha opinião, essa é a minha opinião particular, que os atos necessários, na verdade, nós podemos evitar. E transparência dentro de um procedimento licitatório, hoje ela é ampla. Nós vivíamos no passado, aqui antes dessas modalidades, que é a modalidade pregão presencial e eletrônica, ser implantada no país, que primeiramente foi implantada a nível federal, realmente nós vivíamos um problema sério. Porque o João Flávio, inclusive, foi prefeito, sabe que na grande maioria das licitações que faziam os prefeitos, os administradores públicos, faziam uso da modalidade convite, que para mim aquilo realmente tem que ser extirpado da nossa legislação. Porque não tem publicidade, não tem nenhuma. Simplesmente pega três cartinhas e sai convidando os chegados. Enquanto nestas modalidades há uma publicidade ampla, e a gente observa aqui que as licitações que são realizadas aqui, muitas empresas realmente de fora acabam levando, pessoas realmente totalmente estranhas à administração, à situação, à oposição, no sentido que poderia estar direcionando um procedimento licitatório. Então nós temos como nos antever a essa questão, né, de um pedido de informação, não que não seja possível a abertura aqui, a discussão dele de forma alguma, mas todas essas dúvidas, elas podem ser sanadas no dia da abertura da licitação, ou até mesmo antes. Então, o que eu quero colocar aqui, que alguns pedidos de informações que geram, sim, para a administração pública, às vezes, é uma perda de tempo muito grande. Porque você realmente, quando faz um pedido de licitação, que não é o caso esse aqui, mas quando você pede uma cópia de um processo licitatório, quando você pede a cópia dos empenhos, quando você pede a cópia das notas fiscais, gera dentro do financeiro realmente um acúmulo de trabalho muito grande diante do que eles já têm. Então, por isso que eu digo, de repente fazer os pedidos de informações, e nós seremos favoráveis àqueles que a gente entender que realmente são extremamente necessários, evitando realmente esse tipo de situação, que eu diria assim que até por omissão de nós mesmos vereadores aqui, que temos a possibilidade de ter o conhecimento e acabamos não fazendo. Então é só isso que eu coloco. E eu tenho sido cobrado do prefeito, enquanto líder aqui, realmente, destas situações. Realmente teve um período aí, agora o Vossa Excelência pode observar que só que hoje nós tivemos 3 respostas de pedido de informações colocadas nessa casa aqui. Então realmente a quantidade é grande, sobrecarrega de forma relevante a Secretaria de Finanças essas questões. Então, de repente, amanhã nós podemos evitar sim. A não ser que Vossa Excelência chegue lá e seja esbarrado, seja barrada nas portas, que não pode acontecer, Vossa Excelência sabe. Mais um. Sim. Vereador, o senhor disse que se não tiver relevância nenhuma, por que fazer pedido de informação? Claro, nós podemos até conversar. Não, não foi isso. Mas como na sessão passada houve uma discussão sobre esse veículo sair. Isso até eu pedi que fosse feito, que eu faria alguns pedidos de informação sobre esse caso. Sim, agora, senhor, veja bem, nós sabemos, não vou dizer que seja nesse município, aqui em Pitanga, mas municípios vizinhos, municípios que está acontecendo, licitação está caçando o prefeito. Pedido de informação, quase caçou o prefeito de Quimpitanga. Então, veja bem, então são coisas assim que nós podemos, não é uma arma que nós temos, mas é alguma coisa que o prefeito até pode, é transparência, nós podemos chegar para alguns até que não entenderam e mostrar, não, está aqui a maneira de, vocês não estão fiscalizando, que é o nosso objetivo, está aqui, a transparência é essa, existe pedido de informação, está aqui, quem acha que está errado, que leve para frente. Então é isso que eu quero, não é nada de, não é questão de querer apanhar ou até prejudicar, eu acho que tem como, se é como o vereador Fabrício disse, está tão fácil, tão transparente, tão tranquilo, não tem nada mais simples do que foi feito, está, se transforma num documento que nós temos. Só fazer um parênteses, vereador, se eu posso ter informação, se eu posso ter ela, se eu tenho essa possibilidade de ter essa informação, de forma tranquila, usando, na verdade, a estrutura que a casa nos dá aqui, se eu posso ter isso, por que é necessário eu ter um segundo ato? Isso só que eu pergunto a questão, essa questão se tornou necessidade diante de uma missão nossa, que nós poderíamos ter sanado antes mesmo da abertura da licitação. Então, o que eu quero colocar aqui, na verdade, já com relação a essas colocações que foram feitas pelo próprio prefeito com relação ao acúmulo de pedido de informações, e nós somos sabedores que tem prazo para cumprir, e o não cumprimento desse prazo gera, sim, aí sim, também, o pedido de cassação. E esse pedido de cassação no mandato de um prefeito anterior aí, ele foi originário também desta atitude da administração. Só isso que eu quis colocar, Vossa Excelência, que, mas de forma alguma não estou querendo tirar o direito de Vossa Excelência fazer qualquer pedido de informação que entenda necessário aqui, ou que realmente seja até desnecessário. Acho que cabe a qualquer vereador aqui exercer a função de fiscalizar. Função essa que é uma função primordial nossa, além de legislar. E quando eu falo legislar, aqui sempre eu faço uma colocação. Se pegarmos as câmaras de vereadores do nosso país, poucas câmaras legislam realmente. Nós nos resumimos, na maior parte das vezes, em aprovar projetos que vêm do Executivo. E nós não sabemos realmente usar a nossa força de criar leis aqui e fazer com que a administração pública, o Executivo, cumpra e a sociedade possa realmente se beneficiar dessas leis. Só mais um. Até o vereador Fabrício, o vereador Adir vai comentar até também. O senhor veja bem. Quando nós fizemos aquele pedido de informação sobre a ponte do Rio do Meio, sobre a licitação do Rio do Meio, eu acho que serviu para o prefeito. Nós ajudamos, nós não prejudicamos, porque tinha coisa errada. Se não tivesse, não teria sido cancelado. Então não é nada mais justo do que nós fazermos pedido de informação e ajudarmos o prefeito. Eu não vou dizer que os vereadores não estão ajudando isso e aquilo, mas a partir do momento que é feito o pedido de informação, há uma certa diferença ou até segmento em cima do que está acontecendo para que fosse, que motivo que foi cancelado. O senhor, os nobres pares da situação, estavam com o prefeito, sabiam da licitação. Eu acho que os senhores viram como que estava a licitação lá e ninguém viu. A partir do momento que fizemos o pedido de informação, foi cancelado. Então, eu acredito que nós não estamos prejudicando. Sim, nós estamos atrás de que a coisa aconteça certo. E principalmente para o Executivo. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um... Eu vou dar mais uns 10 minutos para o senhor. Eu agradeço. Podendo dar parte, né? Acho que o vereador Meco vai encerrar esse assunto. Na verdade, nós temos, de repente, visão diferentes em alguns pontos aqui. Ó. Isso é comum dentro de uma casa dessa. Mas eu gostaria de me dirigir ao vereador Fabrício e dizer que concordo em grande parte, vereador Fabrício, com as suas colocações com relação à questão daquela empresa do Mato Rico que realmente gerou uma série de problemas, quando, na verdade, não há problemas. Nós tivemos um procedimento de licitação, volto a frisar novamente, excelência, de licitação. As exigências do edital foram todas cumpridas pela empresa. O fato dela não ter, de repente, na sua sede, os profissionais lá, absolutamente em nada impede. O objeto da licitação era mão de obra. A mão de obra ela foi integralmente fornecida ao município, conforme o edital e conforme o contrato que foi assinado com a administração pública. Encerrou-se a licitação, fizeram outra licitação nas modalidades que eu já falei aqui agora, com ampla publicidade, e que nós não acompanhamos a abertura. Nós não fizemos a fiscalização até prévia dessa licitação, que seria no dia da abertura. Nós não fizemos isso quando nós poderíamos tranquilamente fazer isso sem qualquer objeção, porque nós temos as armas e os instrumentos para fazer isso. E nós não fizemos. Daí nós nos socorremos para corrigir, de repente, um vício nosso, obtendo desta forma as informações. Eu só vou pedir para a Vossa Excelência ser bem objetivo, porque até por Vossa Excelência eu fui criticado, acho que na sessão passada, ou nessa, da questão de dar os apartes. Eu dei a Vossa Excelência na sessão passada, acho que 2, 3 apartes, é que realmente se alongou, e hoje eu conto com a benevolência do presidente, que me concedeu 10 minutos, mas eu peço para ser bem objetivo. Não, eu só quero, quando o senhor disse que de ir atrás, procurar, nessa ponte do Rio do Meio, nós solicitamos, sem pedir informação, sem nada, uma cópia da licitação, nossa, vereador, líder do governo. O prefeito veio que nem um bicho aqui, brabo, porque nós pedimos isso. Agora o senhor fala, então por isso, daí foi feito pedindo informação, cancelaram. Então, e tinha mais vereadores aqui na sala, quando o prefeito chegou. Nada mais, chegou, mostrou para nós, coisa simples, estava tudo certo. Dali 2, 3 dias, retirou o projeto dentro da casa. Então, por isso que eu digo, né, que a gente pede, então podemos até pedir, mas e vem? Quantas vezes a secretária esteve aqui prestando informações, e volta a frisar novamente, ponto também, nós poderíamos estar lá no dia da abertura. Vou encerrar esse assunto porque ele se torna repetitivo. Agora se o prefeito ficou bravo, eu acho que não deveria ficar bravo. Eu acho que o prefeito não poderia ter ficado bravo. Você ficou, eu não presenciei isso aqui. Você ficou, eu discordo. Sabe, até já que estou falando em ponto de no meio, eu fui lá hoje, o presidente da casa, vamos lá ver a ponte. Segundo os... O pessoal está trabalhando lá, dentro de 5 dias eles terminam fazer a segunda cabeceira. Já fizeram uma, estão fazendo a outra. Depois, se colocar as vigas, a chapa, então, acho que está perto de terminar aquele calvário daquele povo do Rio do Meio. É verdade. Obrigado. Lá vai ser só ponte, mas também tem calçamento lá no Rio do Meio. Né? Eu gostaria, tem calçamento também, pelo menos tem um recurso aí disponibilizado para a prefeitura de calçamento. Eu não posso precisar se já tem a licitação ou não, a metragem, isso eu não vou colocar porque eu não tenho esse conhecimento. Eu não vou perguntar a licitação lá. Eu falei aqui quando acompanhei, que eu me omiti. Pois é. Que eu me omiti. Pois é, por isso que claro. Tem que ter conhecimento. Pois é, por isso que eu, vereador, deveria estar lá. Deveria ter pedido a assessoria da casa. Não interessa, eu sou líder, a responsabilidade minha como vereador é a mesma de Vossa Excelência. É a mesma. O fato de eu ser líder aqui, na verdade... Não me dá prerrogativa de ter maiores funções aqui, ou poderes dentro dessa casa, que qualquer um dos vereadores. Pelo contrário, a nossa função e o nosso poder, ele é idêntico, igual. Absolutamente, se Vossa Excelência não tinha esse conhecimento, eu volto a colocar a Vossa Excelência que o mesmo direito seu é o meu que dentro dessa casa, com opiniões às vezes diversas, por questão realmente ideológica, por questões de pensamento diferenciado. Eu gostaria de colocar os demais vereadores aqui também, que a gente realmente apresentou um projeto, né? Eu tenho procurado nessa casa aqui apresentar projetos de leis. E nós já tivemos vários aprovados aqui. Um proibindo o fumo, outro proibindo a venda das garrafas long neck, outro projeto que gerou polêmica aqui, mas que eu vou pedir para voltar, para ser discutido com a população, que é a questão do trânsito nosso dentro da cidade aqui, que realmente tem virado um caos, e realmente algumas pessoas, não sei se não gostaram do projeto, até porque era um projeto, não era uma lei. Nós fizemos audiências públicas aqui e vamos fazer mais para discutir, porque realmente precisa melhorar o trânsito de Pitanga, vereador Meco. E eu preciso muito da sua ajuda, até porque é um conhecedor do trânsito, já que exerceu por vários anos a chefia do DETRAN, e a sua ajuda é primordial nessa questão. Até, inclusive, depois daquela audiência pública, vereador, a Comercial Ivaiporã mudou o depósito de areia, o Caluz está mudando o depósito dele também fora do centro. Então, a partir daquela audiência pública, foi importantíssimo que as pessoas estão já se adequando e saindo do centro com o transporte pesado. Eu acho, vereador, que aqui todos nós gostamos de Pitanga, nós temos, eu acredito aqui, dentro de nós, aquela valorização do município, a questão municipalista mesmo. E eu tenho observado aqui nos atos na Pitanga, também tem observado nos outros municípios, que é comum, em todos os atos, seja esportivos, cívicos, enfim, todos eles, se cantar o hino nacional, se incentivar, às vezes, o hino nacional. E nós, às vezes, não conhecemos o nosso próprio hino, o hino de Pitanga. Se hoje você fazer uma pesquisa dentro de Pitanga, poucas pessoas sabem o hino de Pitanga, que é um hino bonito, um hino lindo. Nós temos aqui sempre, na primeira sessão de cada mês, cantado ele aqui. As próprias escolas, muitas escolas, elas não incentivam os próprios alunos a conhecer o hino de Pitanga. Então eu apresentei um projeto, não tem penalidade nenhuma pelo não cumprimento dessa lei, embora juridicamente ela possa ser discutida com a questão da obrigação de fazer. Acho que as pessoas que organizam esses atos têm a obrigação realmente de ensinar e de colocar, ensinar no, na questão das escolas. Mas, hã? Não lembro, na verdade. Mas nós não temos uma legislação que torne isso obrigatório. Não deveria ser obrigação nenhuma essa questão. E um dia o vereador Carijó colocou, eu lembro muito bem, e eu concordo, vereador Carijó, que nós não devemos, na verdade, estar obrigando as pessoas através da lei. Que as coisas deveriam acontecer de forma voluntária. Mas, infelizmente, ainda é necessário que nós tenhamos mecanismos aqui para tornar obrigatório o cumprimento de certos atos. Infelizmente, que não deveria haver essa necessidade. Se você for observar a legislação, por exemplo, do Reino Unido lá, a Constituição Federal deles é desse tamanho. A nossa é desse tamanho, uma série de outras leis que tem aí, fazendo com que nós obriguem nós a cumprir determinada ordem. Eu gostaria, senhor presidente, eu vou encerrar, mas eu não poderia deixar, na verdade, de agradecer a todas as pessoas pelas casas que a gente passou desta eleição. Eu realmente fiquei muito contente e muito feliz. Em algumas casas eu não fui, mas gostaria de agradecer na pessoa da Clotelvina, aqui o Beralto, que realmente compreendeu o trabalho, compreendeu a importância, na verdade, e realmente deu uma votação extremamente significativa lá no Beralto. E as outras borboletas, leia próximo. Agradecer a Cinco Encruzilhada é esta, realmente, que realmente a gente não pôde fazer quase que nada naquele local. E a gente sabia, vereador Cajó, da dificuldade de fazer voto lá, em razão do trabalho que outros políticos realizaram lá, mas que realmente as pessoas continuam confiando na gente e deram uma resposta extremamente positiva, com uma quantidade de votos extremamente significativas que realmente não esperava. Agradecer a Borboleta Abaixo, agradecer o Bom Retiro. Bom Retiro nós trabalhamos, realmente. Agradecer o Quieto, agradecer a Santa Rita, agradecer a Colina, agradecer, enfim, a todo o município de Pitanga, realmente, por mais uma vez acreditar, não só nos candidatos que nós apoiamos, mas para acreditar nesse vereador. Eu tenho sempre dito, e o vereador Carijó é o maior exemplo disso, que realmente voto, Carijó, você faz visitando as pessoas, e Vossa Excelência é um professor dentro dessa casa, de todos nós aqui. Não é porque eu tenho um enorme respeito, considero Vossa Excelência um grande amigo, mas que realmente nos ensinou muito nessa casa, e eu ouvia muito comentar no primeiro mandato, voto você faz na casa, visitando, mostrando a cara à pessoa, mesmo quando você realmente não pode atender. E esse exemplo, essa aula que foi dada por Vossa Excelência nessa casa, realmente ajudou muito este vereador, e eu tenho feito isso incansavelmente, de estar sempre acompanhando os meus eleitores, as pessoas que confiam em mim, e elas sabem disso, que eu não deixo de visitar elas, dentro ou fora da política, e graças a Deus a gente tem sido... Você concede uma parte? Sim. Eu agradeço as suas palavras, mas nessa eleição eu fui nas casas e não funcionou. Funcionou? Não. O povo tinha uma esperança que o que ia acontecer, o que estava feito não foi dado o valor, devido ao valor. Era só que aquilo que esperava que ia ser feito. Isso eu também tirei uma lição disso. Obrigado. Eu vou, só vou colocar uma palavra de uma senhora, eu não vou falar o nome, das cinco encruzilhadas. Ela só falou isso para mim, porque foram pedir voto para essa mesma pessoa que fez e atendeu. Por isso que hoje ela, essa pessoa se elegeu e é a mais votada do Paraná. Realmente fez lá. Nós não escondemos de forma alguma que esse político que se reelegeu, uma votação merecida, porque trabalhou, fez muito. Mas ela me falava assim, até quando que nós vamos ter que pagar esse favor? Nós já votamos uma, nós já votamos duas vezes. Será que vamos ter que votar até o resto da vida para pagar esse favor? Só isso. Muito obrigado, senhor. Está ali o uso das palavras, senhor. Conselheiro, senhor. Senhor presidente, secretária Olga, senhores vereadores, doutor João Flávio, presidente por muito tempo dessa casa, vereador, prefeito, senhoras e senhores, cumprimentando João Flávio, cumprimento todos que se encontram essa noite, as rádios Pitanga, Poema, que certamente amanhã estarão divulgando os trabalhos, pelo menos deveriam, dessa casa. Quero iniciar agradecendo ao trabalho de todos os jogadores do time do futsal aqui de Pitanga, que brilhantemente representaram o nosso município na Taça Prata, e agora na final nós fomos desclassificados. Tivemos aí uma vitória em casa e infelizmente perdemos aí fora. Mas com todas as dificuldades enfrentadas, nós fomos longe e esperamos que aí no próximo ano tenhamos melhores condições para disputar esse campeonato. Escutava o excelência vereador Aguinaldo, a excelência Carijó, quando falava das obras que foram feitas, que deverão ser feitas, mérito de um, mérito de outro. Mas, no meu entender, o mérito é da população que paga os impostos. Se não fosse nós que diariamente pagamos impostos, não teria essas obras. Então, nada mais justo que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal façam as obras que a população precisa. E desta forma, como já foi falado da ponte do Rodomeio, estamos iniciando o plantio da safra 2010-2011. Aumentará o trânsito aí no interior, graças a Deus, os nossos agricultores estão animados com o plantio, principalmente que houve uma reação dos preços, tanto da soja quanto do milho. Esperamos que no futuro os preços pelo menos permaneçam. E há uma preocupação daquela comunidade do Rio do Meio, Três Tombos, enfim, de todas aqueles agricultores que lá residem, de que essa ponte estivesse pronta quando aí dessa safra. Essa empresa que ganhou, ela iniciou com poucos funcionários, trabalhando lá naquela obra, até recebeu críticas pela comunidade. Então, nós esperamos que haja esse cumprimento do contrato, conforme a licitação, e que haja o término mais rápido daquela ponte. Eu volto a frisar também aqui, que já falei muitas vezes nessa tribuna com referência àquela ponte do quarteirão parecida, que já está uma novela. Domingo, nós teremos lá na comunidade uma festa. Convido Vossa Excelência para participarem lá no quarteirão Aparecida, mesmo que já terminou a política, mas pode fazer a visita lá, não tem problema. E dessa forma conhecerão e virão o estado que se encontra. Até posso que não passem pela ponte, vão ali pela Limeira. Limeira, quarteirão Aparecida, porque se for aqui pelo asfalto, passando aqui pela fazenda, terão que passar nessa ponte e ela está com risco. Então não passem por lá. Vereador, me concede a parte? Pois não. Vereador Adir, o resultado das urnas, às vezes, com todas as campanhas que eu já participei, sou sincero a dizer, eu tenho horas que eu não consigo entender, às vezes, o leitor. Lá nas saudades, para plantar trigo, o povo tem que se fazer o bueiro. Chegou na hora da colheita, teve que fazer o bueiro, porque também não foram fazer. E deu voto para os homens nas urnas. Só que era, o vídeo era o seguinte, se não aparecia as votos, não saía mais nada. Então, foi jogado assim, e deu certo. Deu certo. Nesse sentido. E funcionou. A tática foi... Então, mais uma vez, eu peço ao líder do governo, Aguinaldo, que interfira junto ao secretário, ao Júnior, para que haja o mais rápido possível lá a construção ou os reparos na ponte do quarteirão parecido. Já deixei à disposição as vigas de eucalipto, que eles não tinham. Já o Fábio lá cortou as vigas, está à disposição, conforme já falei para o secretário. Quero também dizer que dos compromissos, quando nós saímos em campanha, nós esperamos, pregamos que haja melhoria no nosso município. Mas nós, vereadores eleitos, ou aqueles que não foram, mas nós que hoje exercemos esse cargo, nós não temos a função de executar as obras. Nós solicitamos, indicamos, pedimos, e até imploramos em nome da sociedade. Até recebemos críticas, mas o que vocês fazem lá que até agora não veio a obra aqui para a comunidade? Não veio o tão pedido cascalho que nos dias de chuva o leite tem que ser tirado? E a gente fica triste. A gente explica, mas muitas vezes os eleitores, eles querem que seja feito esse trabalho e com razão, porque eles contribuem com os impostos. Então, mais uma vez, eu digo que nós, do Legislativo, nós estamos aqui para fiscalizarmos, apresentar o projeto, como o vosso excelência já, Aguinaldo, falou. E o prefeito municipal está na função do executivo para executar. Eu sempre procuro ser justo, eu sei das dificuldades do município. E também sei que já foi feito várias obras, tanto na cidade quanto no interior. Mas quando se fala de prioridade, eu entendo que a prioridade é o interior, porque é do interior que sai a nossa economia para que o nosso comércio aqui tenha movimento. Permito a parte, pois não, Excelência. Eu acho que Vossa Excelência tem inteira razão, realmente, mas talvez por esta preocupação sua, que é a nossa preocupação aqui, da mesma forma, é a do chefe do Executivo, não acredito que nenhum prefeito, em sã consciência, pense diferente, que não proteja realmente as nossas riquezas, e os nossos agricultores são nossas riquezas, é que realmente foram feitos vários projetos encaminhados a Brasília. E hoje nós temos, para ser executado agora com licitação já realizada, 110 quilômetros de cascalho, com recursos que não são do Tesouro Municipal. Então nós teremos a possibilidade, vereador Adir, fora os 110 que já foram feitos, mais 110 e possivelmente nós estaremos atingindo no outro ano 200 quilômetros de cascalho, chegando a 310. E a meta são 400 quilômetros, isso aí estava no plano de governo. Talvez até nem chegue nos 400, mas vamos chegar bem próximo. Assim mesmo nós estaremos resolvendo os problemas de todo o nosso interior. Obrigado. Só que nesses primeiros 90 quilômetros, infelizmente, o quarteirão Aparecida não foi contemplado, que tanto precisa. Esperamos que nos demais haja esse atendimento. Quero também fazer um agradecimento a todos os nossos leitores, em nome do PDT de Ipitanga, da nossa coligação, de todas as pessoas que acreditaram nos Mar Dias, na nossa coligação. Tivemos aí 11.600 e poucos votos. Isso demonstrou que a nossa população, tanto urbana quanto rural, entendeu que o candidato Osmar Dias, senador Osmar Dias, sempre trabalhou em prol da agricultura, continua trabalhando. E também desejo ao novo governo, ao futuro governo Beto Richa, sucesso, que cumpra pelo menos parte dos compromissos, porque esses votos que ele recebeu foi através dos compromissos que ele assumiu perante a população do Paraná. E até, não ironia, mas citava que na questão da saúde, como foi falado aqui nessa casa, que acredito que futuramente deverá entrar através do executivo ou de algum outro, uma doação de um terreno para a construção do aeroporto, né, para os helicópteros, né, que agora vão ser transportados, né, para a saúde. Então, acredito que não vai ter mais ambulância, vai ser tudo através do helicóptero. É um dos compromissos assumidos e, com isso, também, nossa saúde do Paraná estará boa. Quero justificar também, eu entrei nessa casa. Vereador, concede uma parte só para esclarecer que a gente realmente ficou perdido aqui. Esse compromisso do helicóptero, hein? O que é a promessa política? De qual essa, política é possível? Essa foi uma das promessas e dos compromissos assumidos com o povo do Paraná, né? Aí pelo futuro governador Beto Richa. Concede uma parte, vereador? Pois não. O perfil do leitor, tem horas que, vejam bem, só quero dar um exemplo, vereador Adir. Vejam bem, ó, lá na comunidade do Rio Saudades, na Urna, a Dilma fez 48 votos, o Zé Cé 41. O Osmar fez 58, o Beto 28. Quer dizer que estão lá, eles provaram que eles não estão contentes com o Lula. Porque não votaram no candidato do Lula. Votaram no critério do Osmar. O perfil do eleitor. Só estou dando um exemplo. Entendeu? É engraçado, né? Agora, quantas promessas. Eu vi tanta promessa lá que é de todos os lados. A Dilma quase matou nós de tanta promessa, viu? Obrigado, menino. Então, quero justificar meu requerimento 174, onde eu solicito a licença para tratar de assuntos profissionais, particulares, por 30 dias, a iniciar no dia 7, e meu suplente, o suplente da nossa coligação, nós somos eleitos, é o Luiz Assir Matos, que estará assumindo aí na próxima sexta-feira. Desejo ao mesmo sucesso nesse período dos 30 dias. Também agradeço aos novos vereadores, até a presente data, aí pelo apoio que eu recebi nesta casa, do senhor presidente, de todos os vereadores. E, se Deus quiser, e Ele quer, a partir do dia 8 de novembro, eu estarei aqui nessa casa novamente, defendendo a população pitanguense, que acreditou no meu trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 38/2010. Abre crédito adicional suplementar no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis 1522/2009, Plano Plurianual e 1523/2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Outras Providências. Única discussão e votação a pedido de informação número 14/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim, que solicita cópia da concorrência pública número 4/2010. Estas são as matérias da ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 38/2010. Em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Esses projetos, na verdade, a gente tem discutido dentro da comissão e são projetos complicados para ficar discutindo aqui em plenário. A gente sempre faz uso da palavra porque muitas pessoas nos acompanham aqui e fica aquela impressão que, na verdade, os projetos não são discutidos. Eu estava observando esse dia no Senado, em 5 minutos foram aprovados 5 projetos de lei lá. Então dava a impressão que os projetos realmente foram aprovados, assim é toque de caixa. Mas isso não é verdade, nós estamos aqui aprovando um crédito adicional suplementar, estamos retirando dinheiro de uma rúbrica e colocando em outra. Nós temos um orçamento que prevê gastos nas variáveis secretarias, são expectativas, na verdade, de receita e de despesa, e que às vezes a administração, eu digo assim, às vezes até por falta às vezes de planejamento, que aqui não é o caso, mas acaba, na verdade, disponibilizando às vezes recursos maior para determinada secretaria, deixando uma outra, de repente, com pouco recurso. Então, é normal e comum todas as administrações fazerem suplementações. Então, aqui é mais uma suplementação que nós estamos discutindo, estamos cancelando determinados valores de determinadas rúbricas aqui e deslocando para outra rúbrica aqui em outra secretaria. Eu vou pedir a aprovação dos vereadores aqui, já que nos manifestamos, quando da análise pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, favoráveis ao projeto. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Única discussão e votação, pedido de informação. Número 14/2010. De autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, que solicita cópias da concorrência pública número 4/2010. Em discussão. Peço a palavra. Eu mais uma vez peço para que os vereadores, apesar da fala do vereador Fabrício, que dizendo que não há necessidade de esclarecimento, mas que votem a favor. Afinal de contas, é uma explicação, é um documento que nós teremos aqui na casa para tirar dúvidas e tirar aquele ar de que alguma coisa possa estar errado. Eu acredito que não vai ter problema nenhum, eu acredito que vai passar mais esse pedido de informação. É uma coisa normal, é uma coisa, como o próprio vereador Fabrício disse, são coisas que acontecem no dia a dia. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Como você disse, senhor. Eu acho que esse é mais um pedido de informação, vereador Meco, daqueles que eu comentei ali, pedido que já gerou várias discussões, e eu acho que nós já tivemos vários esclarecimentos, e aqui agora eu falo realmente como líder do prefeito. Eu tenho sido cobrado, acho que até os companheiros aqui sabem das colocações que são feitas pelo executivo, não pelos pedidos de informação em si, mas pela grande quantidade de pedidos de informações que tem realmente sobrecarregado a administração pública. Esse pedido de informação realmente ele é fruto de um vício nosso aqui e que realmente não há dúvidas com relação ao procedimento estatutário, até porque se já tivesse, nós já teríamos tido, conforme o vereador Meco já colocou, foi enviado ao Ministério Público, né, vereador Meco? Ou foi enganado? Da Clínica Mato Rico. Da Clínica Mato Rico. Também foi um outro caso que gerou dúvidas, mas este aqui, realmente, esse pedido de informação com relação a essa concorrência pública, que é uma daquelas licitações também, que dá ampla publicidade, ampla publicidade, não é publicidade mediana, não, é ampla publicidade. Eu vejo realmente que nesse momento, pela quantidade que há ainda para responder e pela quantidade que há de pedido de informações já feita a leitura nessa casa, eu vou seguir a orientação do chefe do executivo e pedir para os companheiros não aprovar esse pedido de informação. Eu até respeito, claro que, como já foi falado em sessões passadas, quando alguns pedidos de informações que foram reprovados aqui nessa casa, e que houve até um comentário que o prefeito não queria, não admitia que aprovassem pedidos de informação, mas eu quero lembrar que, alguns dias atrás, adentrou nessa casa, em regime de urgência, faixa de domínio. E qual foi questionado? Ainda bem que os nobres pares até quebraram o regime de urgência, e teria até uma certa dúvida e esclarecimento, que é o que o vereador líder diz, conversa, vamos conversar, vamos falar sobre esse projeto. Saiu da casa, foi retirado. Será que era por polêmica? Será que era por política? Não, nós estamos aqui para isso, para discutir. Nós estamos aqui para esclarecer. Agora, peço mais uma vez, é motivo de esclarecimento. Se não tem nada para responder, por que, prefeito? Por causa de dar problema na prefeitura? Porque tirar funcionário do trabalho? Ué, por que isso? Vamos esclarecer? Vamos esclarecer, não vamos complicar a própria ponte do Rio do Meio. Quando foi questionado, também foi tirado. Qual é a dúvida? Qual é o medo? Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu quero aqui dizer que eu nunca na minha vida pública votei contra pedir informação. E não voto. Essa prática de dizer que dá muito trabalho, eu não aceito essa desculpa. Tem funcionário lá, é 30 dias, se precisar mais 15 peças, se precisar mais peças. Quando foi passado aqui, que aconteceu pedir informação do que foi gastado com peças de máquina, com combustível, era extenso, foi quebrado para fazer em três partes. Eu, como autor e substitutor, pedi que fosse prorrogado, foi aceitado, foi votado em duas partes, e as outras duas partes foi negado, que os nobres pares votaram contra. E eu digo assim, quem não teme, que não tem nada para esconder, por que votar contra? Me perdoem, meus nobres pares. Tirar direito do vereador fiscalizar. Eu acho que isso. Está aqui a prova aqui da informação. Você vem aqui. Eu já falei, tem um equívoco aqui. Ó. Mas vamos esclarecer melhor, se não fica dúvida. Obrigado. Peço a palavra. Qual seria, senhor? Mais para esclarecer, presidente. Já que quando o vereador líder diz no certo conhecimento, e já adianta, já pedindo para os nobres pares da situação, que votem contrário. Eu queria que, já que esses, se é que vão votar ao contrário, se é que quem vai votar ao contrário, que fale se tem conhecimento sobre esse projeto, se pelo menos viu esse projeto. É só dizer, eu sei, foi assim, assim, assim que aconteceu. Ganhou fulano, beltrano, ciclano. Fale isso, qualquer um. Aí pronto, eu retiro o projeto, retiro a informação. Agora, não votar sem saber. Poxa, nós temos que parar de brincar também. Será que agora, por causa que o vereador Lido fala, eu não tenho conhecimento. Vocês têm? Algum tem? Se tem, falem. Aí eu retiro o projeto. Retiro o pedido de informação, desculpa. Peço a palavra novamente, senhor. Acho que o vereador Meco, tanto na primeira vez que usou a palavra, quanto na segunda, realmente torna bem clara a situação. Vamos resolver um erro nosso, uma omissão nossa. E quando o vereador falou, se alguém tem conhecimento que quem ganhou ou não, eu vou repetir novamente a Vossa Excelência. Nós temos um jornal aqui, que é publicado também aos vencedores da licitação, vereador Meco. Ou Vossa Excelência vai discordar disso? Discordar disso, eu peço para a assessoria que chegue até próximo ao vereador Meco e esclareça ele dessa situação. Também é publicado, através de um termo chamado adjudicação e homologação, os vencedores da licitação. Esse é um ponto. Após isso, existe ainda um contrato que é firmado entre o município e os vencedores da licitação, cuja minuta também é publicada no jornal. Então, por que nós não acompanharmos dessa forma? É preferível, realmente, deixar de acompanhar dessa forma e nós fazermos pedido de informação. Não estou falando que aqui tenha qualquer tipo de cunho político. Até porque, vereador Meco, imagino que não seja esta a razão. Prefiro achar, na verdade, que é omissão nossa mesmo no buscar as informações. E quando Vossa Excelência colocou na primeira vez aqui que veio o projeto da questão da faixa do domínio, nós trabalhamos aí sim, preventivamente. E isso fez com que? Fez com que realmente o Executivo retirasse esse projeto de lei para que fosse reestudado. E não sei se vai ser apresentado novamente ou não. Eu entendo que Vossa Excelência pode pedir, fazer o pedido de informação. Só que eu gostaria também que Vossa Excelência entendesse que tudo isso é possível ser realizado de forma que não necessita o pedido de informação. Ah, o prefeito não quer que aprove os pedidos de informação. Não é isso, nós temos aprovado todos os pedidos de informação aqui. Foi um ou outro que nós não aprovamos aqui, mas a grande maioria, tanto é que hoje tem 3 respostas de pedido de informação aqui. Isso aqui é uma licitação. Nós tínhamos por dever, por função, saber quando foi a abertura, estarmos lá acompanhando, fiscalizando lá o ato que estava acontecendo naquele momento. Mas o que nós fizemos? Não fizemos absolutamente nada, sequer. Nós pedimos, de repente, pelo menos eu não pedi, para que a responsável aqui dessa casa nos informasse se tinha licitação para abrir ou não. É claro, realmente, que de repente, nós não tendo essa informação, nós vamos buscar através daqui. Mas eu, mesmo fazendo esse pedido aqui, eu vou me comprometer, na verdade, com os vereadores, de trazer esta informação aqui. Peço a palavra. Concedido, senhor. Tá, eu, em questão sobre esse pedido, em questão que o vereador líder falou, acredito que cada um tem a sua opinião, falo por mim, por vereador, em questão de sair, vereador Meco, não vou pela indução, pela cabeça que o vereador líder fala, claro, pela minha opinião, como o vereador acaba de falar. Se algum vereador sabe dessas empresas, dessas ali, aí acabou de falar, ninguém, se algum vereador sabe, foi fácil o vereador falar, vamos até lá, vamos ver nos jornais, vamos até lá, a gente vê, fica claro essas informações. Acabou, o vereador acabou de falar, quem sabe, eu retiro. Então, porque não seria muito mais fácil chegar com o vereador e perguntar, ou até a prefeitura, ou até os jornais, e saber esclarecer essas informações? Eu acho que não gera essas polêmicas, não gera esse tipo de discussão. Essas discussões para mim, fica até no bom sentido, fica vaga. O vereador acabou de falar, quem sabe eu retiro de pauta. Não seria muito mais fácil chegar e falar do que gerar essa polêmica, gerar essas discussões, para a gente saber, para esclarecer? Me concede uma palavra. Discussão? Peço a palavra. Bora discutir. Veja bem, ó. Quando foi, eu vou citar um exemplo. Quando saiu aquela licitação da ponte do Rio do Meio, o vereador do governo, Aguinaldo, fez uso da tribuna, mais ou menos, de 15 a 17 minutos. E falou que estava tudo certo, e era beleza, mil maravilha. Aí denunciou cancelar a licitação. Então, a intenção, eu entendo a intenção do líder do governo, entendo tudo isso aqui. Mas, de repente, lá na prática não é assim. Então, ficou dúvida, porque depois cancelaram aquela licitação, mas estava tudo certo. Inclusive, em uma entrevista na rádio, porque se estava tudo certo, por que cancelar? Porque alguma coisa não estava certa, então. Obrigado. Peço a palavra. Conseguiu, senhor. É realmente, vereador Fabrício, opinião, o que eu quis dizer, se alguém tem conhecimento. Então, se nem todos, ou melhor, nenhum tem conhecimento, como, por exemplo, faixa de domínio, o qual o vereador líder comentou agora há pouco, preventivamente foi discutido. Ótimo. Não me recordo do senhor na comissão. Quando que só estava o vereador Carijó, eu, o vereador Adir e o vereador Edilson ficou alguns minutos e foi embora. Inclusive estava, sim, o seu Camilo e funcionário da prefeitura para esclarecer sobre a faixa de domínio, que não foi esclarecido. Muito pelo contrário, foi retirada após aquela reunião. Então não tiveram conhecimento nenhum, nada, não teve. Foi sim questionado, até inclusive, falando como o Ivan lá da Barra, inclusive, fizemos algumas emendas, várias emendas em cima do projeto, e perdemos tempo, porque foi tirado. Mas agora parece que volta. Daqui uns dias volta. E eu quero antecipar que eu vou pedir que seja feita audiência pública, principalmente com as pessoas que moram lá. Poxa, ninguém está fazendo nada aqui, ninguém está pedindo nada fora do normal, nós só estamos pedindo para que seja aprovado um pedido de informação que, inclusive, nenhum de nós tem conhecimento. Agora, se nós tivermos que ir lá atrás de jornal, ou até mesmo, como o senhor mesmo disse, nós temos essa parte que seria vereador líder. Nós não estamos pedindo nada demais, e eu sei que já foi lido hoje mais dois pedidos de informação sobre o veículo, que o senhor também não sabia. Acho que poucos sabiam, que ele foi até Marechal Cândido Rondon, se há possibilidade ou não, que entrará nessa sessão, ou melhor, nessa casa, na próxima sessão, mais dois pedidos de informação. E já peço, desde já, que seja esclarecido. Agora, se alguém tem alguma explicação antes da sessão que vem, realmente, vereador Fabrício, eu retiro. Se o senhor puder explicar tudo o que aconteceu, o senhor tem conhecimento para explicar para todos nós tudo o que aconteceu, que acredito que o senhor também não tenha tanto conhecimento, porque é uma licitação, é a coisa mais simples do mundo, está lá, está transparente, bonito. Mas eu ainda acredito e posso, para que seja votado favorável, pelo menos então esse, que nós não temos conhecimento. As palavras, conseguido, senhor. Obrigado. Com referência àquela questão... que o vereador Carijó falou lá da ponta do Rodomeio, naquela oportunidade eu estive lá na prefeitura lendo o referido as documentações e conversando com a procuradora e logo após ela foi solicitado o cancelamento do mesmo pela procuradora do município, onde no seu relatório ela apontava que a empresa não estava devidamente habilitada junto ao CREA, razão pela qual que naquela data foi cancelado. Após foi saneado e foi acertado e a mesma empresa acabou ganhando a concorrência. Então, só foi um momento que nós exercemos mais uma vez a nossa função e contribuímos para o município. razão pela qual que também eu não vejo nada demais de nós exercermos hoje e aprovamos essa futura informação aqui do vereador Meco. Peço a palavra, senhor presidente, só para encerrar aqui. Senhor. Eu acho que o vereador Adir acabou de esclarecer o que fez. Realmente, vereador Adir, Vossa Excelência sem teve um fato, foi lá na prefeitura, não foi impedido de ter acesso aos documentos, ou seja, realmente agiu preventivamente. Agora, eu não faço o meu papel aqui, eu não faço o meu papel dentro da casa, que é minha obrigação, é meu dever, é minha função, para depois ter uma segunda oportunidade diante da minha omissão. Eu digo aqui, estou falando de mim, eu diria assim, até da minha falta de responsabilidade comigo no ato, que não participei, que não fui lá verificar isso aí, e dei jogo para o executivo. E nós somos sabedores, não custa nada, custa sim. Você tirar um funcionário um dia ou dois dias, você imprimir um relatório, isso gasta papel, isso gasta tinta, tudo isso tem um custo. E quando a excelência mostra aquele manhado de papel, aquilo não sai de graça não, vereador. É o povo que paga. E está pagando por quê? Porque essas informações nós já poderíamos ter aqui. Quando a excelência falou, eu vou lá aqui, não é lá não, é aqui mesmo. O jornal está aqui, o jornal está dizendo aqui que tem licitação, o jornal aqui na Câmara está dizendo quem ganhou, o jornal está dizendo quem assinou o contrato. Por que que nós, vereadores, por que que eu, vereador, não fiz, não tive essa preocupação de chegar na Margareta, na Maristela e dizer, Maristela, quem que ganhou a licitação? Eu quero ouvir a publicação no jornal. Eu acho que nenhum servidor dessa casa vai se recusar. Aí eu não faço isso. Eu não faço. Ah, porque eu vou fazer um pedido de informação? O pedido de informação vai ser discutido lá na Câmara, pedido de informação, de repente, tem reflexos políticos maiores, e eu tenho como realmente exigir do Executivo, mesmo eu tendo a possibilidade de ter essa informação, que ele responda obrigatoriamente um questionamento meu que eu já poderia ter sido sanado há muito tempo. Em votação. Os vereadores que forem favorável, permaneçam sentados, caso contrário, se manifeste levantando. Reprovado por maioria de votos. Em única discussão e votação, requerimento número 174/2010, em discussão. É o pedido do vereador Adir do afastamento. Em votação. Os vereadores que for favorável, permaneçam sentados, caso contrário, se manifeste levantando. Aprovado. Passando para as explicações pessoais, o vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente, só para agradecer novamente as pessoas que estão aqui. Agradecer, vou repetir aqui realmente, porque a gente ficou extremamente contente com o resultado da eleição. Dizer a todas aquelas pessoas que votaram no Artagão, aquelas pessoas que votaram no André Vargas, que votaram no Osmar, enfim, o agradecimento especial a todas elas. E aquelas pessoas realmente que criticaram o Executivo, criticaram o prefeito, que o prefeito ia tomar uma lavada dentro da cidade por causa do IPTU, realmente a resposta foi na urna, dentro da cidade, que o povo realmente deu valor ao trabalho que o Zampieri vem realizando, à sua equipe, aos vereadores dessa casa, que dão suporte, acredito que todos aqui têm colaborado, e realmente o resultado foi... E digo assim que o diferencial não é o deputado estadual, o diferencial não é o governo numa eleição aqui. Todos sabem da força do Alexandre Cury, do trabalho do Alexandre Cury em Pitanga, e realmente todos sabem que teria uma votação grande mesmo. Mas quem verificou a votação do André Vargas, realmente viu, realmente que o pessoal valoriza aqueles que trabalham pelo município de Pitanga. 3 minutos, vereador. Nada mais a ver, encerra a sessão convocando outra para o dia e horas regimentais.